tal oriental que espantalhou o mundo. Desolador, não pensa em ninguém. Veja, tudo se foi, sem sombra de dúvidas. Mac te gerou conflito. Rixa, cravada, células consomem vidas. Lesões no meio biótico, substância simples, composta, parou, trânsito, evacua suas pessoas. Serviço de inteligência perdeu o controle da situação. Pânico na terra do poder, assolavam o povo, negociaram seus bens, só contradição. Cardápio venenoso, telescópio, impossível ver. O átomo negativo ganhou espaço, aumentou sua camada na eletrosfera. Somos a mira do sinônimo da destruição. Super armamento vai aonde seu mestre quiser. Depois de horas, marcas do princípio, chegou a algum lugar heróico. Sua atitude não ilude minha maneira de pensar. Beba água, mata a sede, ande, não tem pedido. Ato covarde, absorver o inimigo. Cruel, condenou a região do dialeto. Bang, bang, já era de lacerou sem cumprimento. O mal sempre quer vencer o bem. Súdito irracional primeiro, mundo fulano de tal que não é um rabi. Será quem ele é? 666 marcado, frio e calculista. Na via sonora, sempre de luta injusta. Agora se perdeu, malvado por natureza. Dupla identidade, velho inimigo de guerra no dia sagrado. Exemplificou minha coragem, agressivo, grosseiro com seu povo, não sou eu. Moro bem aqui no Brasil, etnia diferente, boa gente concentrada em um doutor da lei que nada sabe. Vive de acerto, sujeito sem careta, controlou a zona para o seu eleitorado. Gratificante a dosagem, abusou do poder. O canalha tá em toda parte, nega sua origem por aqui. Um princípio conturbado, racista, sua raça lhe deixou na mão. Somos obrigados a contigo dividir o pão. No purgatório, velório, o cara não morreu, então. Foi sim, sem dar notícia, vendaram sua visão. Rei, rei, é prejuízo. Quem crê em Babilônia e na sua cria está perdido. Vem, vem, saia do abismo. Quem crê na rocha não será confundido. Rei, rei, é prejuízo. Quem crê em Babilônia e na sua cria está perdido. Vem, vem, saia do abismo. Quem crê na rocha não será confundido. Dissolvido, expulso, pra que tanta panca? Percebo os elos da sua filosofia, sem viga, sem teto. Maestro Belismo, concerto mereceu, mas não ganhou medalha. Foi um tempo em que ninguém não quis saber de nada. Cadê a água? Só assim é bom refletir. Pra que tanta diferença se somos iguais? Irei também na correria, na vitrine. Só meu pensamento é uma carga pesada. Muita força não resolve o problema. Do outro lado, eloquentemente, são tanta gente enfurecida atrás do prejuízo. Como se fosse o próprio rei, ninguém programo e nem preciso. É um tempo em que nenhuma linguagem poética posso ser o conflito do combate consciente. Derrubarei até o presidente nesse negócio mal, como quiser. Fama é moda, discussão por onde anda, só aperto de mão. Multinacional na terra brasileira, leva, vai encher de água tua casa, tua praia. É preciso da noite pro dia abrir sequelas naquele mundo inferior. Sem defesa evadir, corre daqui, muita calma aí. É a droga que não para de ser fabricada. Como pode ser inorganicamente o mal que faz a todos nós? Regressos, batérias. entender a revolução. Aprendi que tu vieste de Yerushalayim e que jamais revelou teu nome aos reis dessa terra, aos políticos, cientistas, religiosos, com seus falsos fundamentos, não passam de mentirosos. Não vejo a hora de sair desse sistema doente. Obrigado, Yahushua, por abrir a nossa mente. Do anúncio lá do céu, se fomos escolhidos pra viver na luz e não como réu, não falo desse trapo velho que não vale nada, está morto por causa do pecado. Entrou numa cilada, seu fim já está traçado, achando que pode ser o rabi, mas não é. Por mais que dele se cuide, no tempo certo serás destruído. Vem a idade, as doenças, a terra chama de volta algo que dela foi desconstituído. São como folhas sem vida embaixo de uma árvore. Em tempo de seca não sobrevive por si só. Não, não, o homem não sobrevive por si só. Vaidosos amantes do sistema e da luxúria, negando ao Criador e amando a criatura. Me diz aí que espírito é esse que te conduz, quando glorias em si mesmo dizendo que é luz.